frio dentro de Jerusalém. Esta promessa lá do céu fogo desceu. Foi um barulho tão gostoso neste dia que coração endurecido amoleceu. Levantou Pedro com discurso entre o povo, palavras ungidas que saiu dos lábios seus. E estes homens não estão embriagados, não se assuste com o poder de Deus. E o fogo cai, é Jesus Cristo revestindo o povo seu. O fogo cai, não se assustem com o poder de Deus. O fogo cai, é Jesus Cristo revestindo o povo seu. O fogo cai, não se assustem com o poder de Deus.